lutando pra continuar essa caminhada. 26 na rua, o sol quente, clareia a estrada. Ontem estava lá, 12 anos no fundão, trancada, 7 chave, 4 anos com a rescisão. Família era eu, junto com os moleque, 25 dentro, onde cabia um 7. Chuveiro gelado, pra defecar um buraco. Dormia apertado, a rede era só pros veiaco. Assalto a mão armada, tentativa de homicídio, alguns crimes que renderam tudo isso. Vergonha pro meu pai, desgosto pra minha mãe, que ia me visitar primeiro sábado do mês. Eu não queria isso, eu tô ligado, ninguém quer, mas fui me envolvendo e sabe como é. Respeito na quebrada com os bicas mulherada, fez eu crescer o zói, traficante da quebrada. Logo eu, veja só, simples e nocivo, agora considerado pelos falsos amigos. Muito dinheiro no bolso, droga, curtição, fez de mim um cara frio, calculista, um homem mau. Não desejo pra ninguém aquilo que passei, daquilo que ganhei, de nada eu desfrutei. Tudo que o diabo deu, ele me roubou, e o que eu vivi lá dentro, traumas que trago comigo. As consequências que o crime traz são muito fortes. Por mais que você queira esquecer, as lembranças sempre vão tentar você. Por mais que você queira só Jesus pra perdoar, por mais que você queira só Jesus pra te ajudar. A vida não é o teste, mano, é o seguinte: o certo que dá certo, a vida ou o crime. As consequências que o crime traz são muito fortes. Por mais que você queira esquecer, as lembranças sempre vão tentar você. Por mais que você queira só Jesus pra perdoar, por mais que você queira só Jesus pra te ajudar. A vida não é o teste, mano, é o seguinte: o certo que dá certo, a vida ou o crime. Pra você que tá aí, não se ilude não, as consequências que o crime traz é de mil grau. Um truta ontem tava me falando algo assim: preste atenção, escuta aí. Disse que tava na igreja buscando uma palavra, de repente veio a imagem e ele não acreditava. Viu um homem agonizando, morrendo, pedindo ajuda. Ele se assustou, levantou da cadeira, começou a suar frio ao lembrar do ocorrido. Era o diabo trazendo os seus delitos. Levantou rapidamente, tomou água pra acalmar as consequências que o crime traz só Jesus pra perdoar. Não se ilude, mano, não se ilude, mina. Hoje você tá pampa, amanhã sofre as consequências. Ficha suja pra tampar vários antecedentes. São poucos que conseguem arrumar um trampo decente. Hoje eu olho para trás e vejo que eu perdi uma família maravilhosa, minha mãe, que a felicia recebeu de braços abertos. Mas o meu cavalo de Troia chegou primeiro. Você deve estar se perguntando assim: por que que esse maluco deixou chegar até aqui? Foi tipo assim, ó, na minha adolescência, um irmão chegou na humilde, sem eloquência, disse que Deus me amava, tinha um plano em minha vida, mas eu não aceitei, preferia ponto 40. O orgulho falou mais alto e eu no mundão, no auge com as mina, respeito com as função. Hoje eu vivo as consequências das minhas escolhas. O crime me abraçou e hoje eu sofro as consequências. Mas quem sabe alguém aqui escute a minha história e resolva trilhar uma vida de glória, longe do crime, das consequências do mundão. E entenda que na rua só Jesus é a salvação. O que você prefere, a vida ou o crime? O certo ou o que dá certo? As consequências que o crime traz são muito fortes. Por mais que você queira esquecer, as lembranças sempre vão tentar você. Por mais que você queira só Jesus pra perdoar, que você queira só Jesus pra te ajudar. A vida não é o teste, mano, é o seguinte: o certo ou que dá certo, a vida ou o crime. As consequências que o crime traz são muito fortes. Por mais que você queira esquecer, as lembranças sempre vão tentar você. Por mais que você queira só Jesus pra perdoar, por mais que você